Você sabe como é. Enganando, mesmo assim se dizendo na boa, mas no fundo se acabando, você não faz ideia de como é embaçado. Precisar de ajuda e ver que ninguém está do seu lado. Esse bando de filhos que pensa que fala isso para sua experiência vivida perdida pelo fato de não saber escolher. É pra dar o meu preço pra vida, esquecer essas coisas. Diversas mulheres bebidas são alto, essa da rua toda. Não foram o bastante para aliviar a tensão. Pelo contrário, isso não passou de mais uma decepção. Pois quando eu volto pra casa e boto a minha cabeça no travesseiro, a realidade volta, consequência de desespero. Porque minha vida está sendo desperdiçada com coisas à toa. Mas eu estou pra vida intoxicado. Vai ter uma hora que não dá mais pra ser assim. Problemas em casa, meu irmão encarqueirado, a minha mina precisando de mim, enfim. Me vejo entre a cruz e a espada. Você não entende, mesmo estampado na sua cara. Não consegui nada daquilo que você quer. É embaçado, não é? Você sabe como é. Você sabe como é. Das 8 a 5, trampando de office boy, ganhando um salário mínimo, tão mínimo quanto a chance de melhorar de vida. Não estou estudando rotina na periferia. Já era tempo de se virar com um pouco que eu ganhava. E agora mais essa minha mina está grávida. Uma pequena alma que sabe que não tem nada a ver com essa treta. Ela não vai pagar por isso, portanto não vou fazer besteira. Me dê uma cerveja, preciso esfriar a cabeça. Põe na conta e esquenta, eu vou pagar nessa cesta. Meu aniversário está chegando e eu acho que não terá festa. Só vou encher a cara, mas que é que será que todo preto o pobre trabalhador é assim que você ri. Porra, não olhe pra mim. Veja que a dignidade é o meu cartão postal. E se Deus quiser, dará tudo certo no final. Vou dar ao meu filho uma vida digna. E se for menina, não importa, ela será bem-vinda. Aliado, fé pra vida, para o que der e vier. Você sabe como é. Você sabe como é. Na minha parte, pois senão só estaria omitindo a verdade. Não tem ninguém pra confiar, não podemos contar com você. Não tem mais por que lutar, saber se vale a pena viver. Então, preto pra vida, você tá ligado em tudo aquilo que já passei. 20 longos anos de eterno sofrer. Graças a Deus, encontrei verdadeiros irmãos e tal. Aliado tal, senhor, senhora, X, Nego Blue, Lady Cal. Hélio o dedo nele pra ver o que vai te acontecer. Isso é do que a paz, se é guerra o que você quer ter. Esse ano está sendo louco, a minha vida é um filme de suspense. Não sei o que será de mim, quando chegar o fim. Três dilemas que podem me salvar ou acabar comigo, e também três anos perdidas em um destino. Você diz pra mim que eu sou um homem fraco, que sairia dessa numa boa, fácil, fácil. Que se fazão sua indiferença, marionete, desapareça da minha vida antes que eu te quebre. Em nome de quem, em nome do que devo lutar, não sei. Talvez a minha missão seja essa, saber por quem. Mas na verdade sei muito bem por quem eu vou lutar. É pelos meus manos, meu grupo, minha mina, minha família. Chega mais, filhos, meu telefone, eu sou para o easy. Pois não vou ser vitimado, diz que me disse. 1997, minha vida quase acabou. Em 98, o preto da vida voltou. Mais forte, mais madura, mando a mim mesmo, vendo de cima meus inimigos. O dedo, só que são antissistema, na parada não gostou. Sua razão ficou sem razão, então embaçou. Apesar da punhalada, ainda estou de pé. Faça a sua, filho da puta, você sabe como é. Você sabe como é. Você sabe como é.